Na vida, encontramos pessoas maravilhosas. Algumas marcam grandes presenças. Outras fazem morada permanente em nosso coração. Com tudo isso, surgem com a convivência grandes sentimentos de afeto, carinho e muita consideração. Sem que percebêssemos, o tempo se encarregou de nos unir por laços familiares. Encontramos uma forma de selar nossa amizade com propósitos de nunca sermos esquecidos. No seu dia, minha sogra, quero lhe homenagear, lembrar das vezes que sorrimos, da mesma alegria e lamentamos das pequenas dificuldades. Mas você tudo enfrentou, mostrou-se forte, não deixando de lado seu papel de sogra, mãe e amiga. Quero, neste dia, mostrar através desta mensagem o seu grande valor, reconhecer que você é admirada por todos. Minhas palavras não são só de agradecimento, e sim para desejar também que a esperança e o amor se encarreguem de torná-la ainda mais, muito mais feliz. Parabéns pelo seu dia.